Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a universalidade dos valores humanos. Será que tem alguém que pensa alguma vez sobre o que é o valor humano universal? Mas universal, hein? Que ele vale aqui no planeta Terra, que ele vale em Júpiter, que ele vale em Saturno, que ele vale em qualquer lugar, em todos os locais. A universalidade dos valores humanos. Tem um óculos, tem que colocar. Então, tem um texto aqui, que é da Folha Espírita, de fevereiro de 2017. Então, eu, nas minhas fontes de pesquisa, às vezes, para procurar os temas para serem colocados aqui, eu vou buscar lá atrás as coisas que a gente não tinha passado aqui, né? Então, é sempre complicado nós falarmos sobre os valores universais. Mas eles são simples. Eles estão aí todo o dia para nós colocarmos em prática ou para nós dividirmos com os outros. Então, tem um, que é o primeiro de todos, que é um dos grandes valores universais, que é a verdade, gente. A verdade. Vocês já imaginaram viver somente na verdade? Que felizes que nós seríamos. Veja o que diz aqui sobre a verdade. A verdade é o princípio básico que está por trás de todas as formas de vida. Princípio básico que está por trás de todas as formas de vida. Ela dirige a conduta do ser humano autêntico e o ajuda a superar seus temores. A pessoa sendo verdadeira, ela supera mais facilmente seus temores. Ela tem menos medo, ela tem mais coragem de seguir adiante. Tem mais um pedacinho aqui muito bonito. É o que dá significado e dignidade à vida. É o que dá ao ser humano o significado e dignidade à vida, gente. Dignidade à vida. Existe aqui no segundo, uma ação, digamos, um segundo valor universal humano, que é uma coisa assim que nós teríamos obrigação todo dia de fazer, que é o quê? A ação correta. O que é uma ação correta? É uma ação que não é incorreta, é uma ação correta, que é uma ação justa, tanto para mim, como para aquela pessoa que está junto de mim. Então, a ação correta resulta da sintonia harmônica do ser humano com a natureza e com o universo. Vejam bem, a ação correta resulta da sintonia harmônica do ser humano com a natureza do universo. O ser humano age corretamente sempre que ouve a voz interior da consciência. Porque a consciência sempre está certa. E nós sabemos, às vezes, quando nós estamos agindo de forma incorreta, agindo de forma errada, nós sabemos que estamos errados. E a consciência nos cobra. Mas nós sabemos. Nós sabemos. É um valor humano, porque sendo o ser humano uma mescla, vejam bem, uma mescla, uma mistura de ignorância e conhecimento, de bem e mal, tem ação, na ação correta, a prevalência do bem. Então, o ser humano, como às vezes ele age instintivamente e às vezes ele age racionalmente, então, geralmente, quando ele age instintivamente, ele está agindo errado. Então, é aí que entra a ideia da ação correta, de ser racional. De ver certo o que é certo e ver certo o que não é certo. A terceira, o amor. O amor é aqui, incompreendido muitas vezes, o amor é lá, o amor é lá, o amor é no final, se existe final, não existe. O amor é universal. O amor é a energia de criação, criação e coesão, que une transformação e manutenção da vida. Manutenção da vida. Sem amor é muito difícil manter-se. É a vida. A vida, ela vive com amor, através do amor. É a força que abastece a psique, psique, mente e a alma, nosso perispírito ou nosso espírito. O amor abastece essas duas grandes fontes de energia que precisam, são necessárias para o nosso corpo ir adiante. É a força que abastece a psique e a alma. E essa plenitude é o alimento que nutre a mente e se reflete no pensamento, palavras, ações e hábitos. Se nós formos pessoas que dão mais importância ao amor, nós vamos dar mais importância ao nosso pensamento. E dando mais importância ao nosso pensamento, cuidando com o nosso pensamento, aqui vem uma ideia de Immanuel Kant. Se nós tivermos cuidado com nossos pensamentos, nós vamos ter cuidado com nossas palavras, com nossas atitudes. Tendo cuidado com as nossas atitudes, nós vamos ter cuidado com as palavras que advêm das nossas atitudes. E tendo cuidado com nossas palavras, sendo palavras gentis, palavras de amor, palavras de gentileza, nós vamos se dar bem com todo mundo. Nós não vamos, digamos assim, chutar o balde e nós vamos ser pessoas controladas. Vejam bem, eu estou falando, nós estamos falando aqui porque eu nunca estou sozinho, tem sempre alguém junto de mim. Coisas que todos nós vivemos no nosso dia a dia. Então, ninguém é santo. Todos nós que trabalhamos numa casa espírita também, às vezes chutamos o balde, às vezes nós perdemos nossa calma, a nossa calma, e às vezes nós não colocamos em prática aquilo que está aqui. Mesmo as pessoas que vão na Igreja Católica, aquelas que vão na Igreja Universal, as pentecostais, todas elas, todas as pessoas hoje, em certa hora, no mundo de expiações que nós estamos, de provas e expiações, nós temos, às vezes, um descontrole emocional que nós caímos no nosso, na nossa ideia de nossos ancestrais, né? E nós perdemos a calma. E aí nós, é que cabe a nós mantermos o controle. Tudo através do amor. Depois vem um outro valor universal, a paz, gente, a paz. A paz é o alicerce da felicidade do homem. Vejam bem que profundo que é isso aqui. A paz é o alicerce da felicidade do homem. Sem paz, o homem não se alicerça. O homem não consegue manter, criar uma família, ou ter um bom trabalho. Sem paz dentro dele, ele não consegue alicerçar-se. Ela advém da eliminação da desordem interior criada pelos estímulos dos sentidos. Vejam bem, quando nós conseguimos regular, controlar os nossos estímulos, os nossos instintos dos sentidos, que aquilo instintivo que está dentro de nós, nós teremos paz. Se nós não conseguirmos regular esses instintos, às vezes animalescos, é claro que a paz ela não vai nos conduzir a um alicerce seguro. A mente pode ser a principal aliada da construção da paz interior, mas também o mais sério obstáculo a ser transposto. Claro, a mente. O que, que o Mickey me falou primeiro? Mente vazia, oficina do diabo. É isso, né? Então, é isso. A mente, ela deve estar sempre em funcionamento para coisas boas, para coisas, para ajudar os outros, para falar coisas boas. Porque a mente vazia, a mente improdutiva, é a oficina do diabo. Vamos fazer um monte de besteira. E por último, que não podia deixar de ser, a não violência, que é uma consequência de todas as outras quatro, digamos assim, de todas as outras quatro valores. A não violência é o reflexo da vitória do espírito sobre a natureza animal instintiva. Mais uma vez aqui. A não violência é o reflexo, é o espelho da vitória do espírito que habita em nós sobre a natureza animal instintiva, sobre as coisas ruins, sobre o instinto. Respeitar a si mesmo, todos os seres, coisas e leis naturais com humildade, amor e cooperação é vivenciar a não violência. Vejam bem, respeitar a si mesmo, todos os seres, coisas e leis naturais com humildade, amor e cooperação é vivenciar a não violência. E aqui entra também a questão dos animais, nossos irmãos, né? De uma escalada mais inferior, da não violência contra os animais. Na questão ambiental também, coloca aqui mais no final. Nós cuidarmos com a questão ambiental. Isso também entra aqui na questão da não violência, sobre a questão de não maltratar animais e de cuidar da questão do meio ambiente. Está na hora de começarmos a pensar nisso. Por enquanto, muito obrigado.